Eu te agradeço por cada momento que posso viver, porque até mesmo nas coisas mais simples consigo te ver. Pelas horas difíceis da vida que fazem chorar, porque sem elas jamais poderia aprender a acertar. Eu te agradeço porque vem de ti minha inspiração para compor melodias e versos de cada canção. Pelos raios de sol, pela terra, o luar e o mar, pela luz da manhã que ilumina o meu caminhar. Eu te agradeço porque me proteges assim como um pai, que não dorme um momento sequer pro meu sono velar. Porque por mais que eu esteja errado e não queira aceitar, está sempre de braços abertos pra me perdoar. Eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço, Pai. Porque teu amor é a força pro meu despertar. Eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço, Pai. Por tua bondade em nunca deixar de me amar. Eu te agradeço por ser dependente do teu grande amor, por ter pintado toda a minha vida de uma nova cor. Porque agora que eu pude saber o que é ter um amigo, nas horas incertas ou certas, no riso ou na dor. Eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço, Pai. Porque teu amor é a força pro meu despertar. Eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço, Pai. Por tua bondade em nunca deixar de me amar. Eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço, Pai. Porque teu amor é a força pro meu despertar.